acordado na madruga acelerado. A inspiração batida é natural pro ser pousado. Aprendo, analiso, minha meta é ser preciso. Enfrento a multidão e não deixo ser omisso. Eu apareço bem menos, mas faço muito mais. O caminho segue traço, sozinho, sem capataz. Bem sustentado com os ensinamentos dos meus pais. Eu sigo no terror pra ver se eu desperto só paz. Porque é isso que eu quero e você também. A raiva que transmito é certamente pro seu bem. Indignado, situação na qual não digo amém. Se a verdade entre você sai, não fica ninguém. Porque quem quer me ouvir, quem vai me transmitir? Falando essas coisas, ninguém vai me aplaudir. Que se dane, o Caligari vem pra intervir. Eu tô varrendo todo esse lixo pra não se expandir. Se você vem me escuta e não consegue me entender, é melhor voltar a rebobinar e tentar perceber. Se continuar cortando, a planta não vai crescer. Omitindo o que enxerga com medo do que escrever. Aí não dá, camarada, não adianta só levada. A letra é clara e nego ainda não aprende nada. É dada, transmitida, na ida, ouvida, batida. É vida, vivida, terror da poesia dirigida. Eu falo, reclamo, engano, assumo, sou chato. Putz, esse mano é a pedra de vários sapatos. Se eu não sou o abstrato, eu me baseio em fatos. Atos apresentados na minha boca, vomitados. Eu vou contaminando todos os contaminados. Quem se sentir prejudicado também é culpado. Pois a vida nos ensina o quanto vale combater. E coloca as barreiras pra impedir de vencer. Pois a falsidade vem adquirindo mais poder. Mais inteligência, arma pra poder te deter. Somando com dignidade pra não se perder. Que subtrai quem quer aparecer e não fortalecer. Aí não dá, compadre, eu tô na minha atividade. Cantando, assombrando, aterrorizo toda a cidade. Matando a mentira no olhar de toda a vaidade. Estampada na ira, fúria da minha sagacidade. Sem medo da verdade, que incomoda é verdade. Prejudica é verdade, te irrita a verdade. Trampo com sinceridade, com amigos, lealdade. Sempre bem à vontade, é o terror realidade.